Namen Frauen da wegführen. Das hat sich Instalador 5218, boa noite. 5218, boa viscada, livre pouso, pista 10, Ventura 40 graus, 12 nós. 5218, ciente, baixar travado. Estabilizando o X-Ray da pista 10, 7728. 7728, completo final, chame turno no 86. Romeu, São Paulo, Hotel Delta, controle Salvador, ação de identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro 1020. Descendo para o 60, 060 na chegada Mare, meio 20 horas de São Paulo, Hotel Delta. Pista livre. Guarda. Baixando M212 autorizado, final do procedimento ILS XY10, desça para 2110, altímetro 1020, reporte estabilizado. Desça para 2110, vai reportar estabilizado no ativo do procedimento M212. Autoriza a voadura da presente? Autorizado. Gol 1273, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife agora 1251-3325, gol no 273. Sola o trip 5218. Prossiga. Ok, livrou a pista. Taxi Alfa, partente da Juliette. Via Alfa, reportarante da Juliette, 5218. 5218 com solo 1219. Jet 5728, vento 140 graus, 1-1-9, livre pouso 1-0. Oito, se aproximando da Juliette. Taxi via Juliette, 1-3 da remota. Ok, via Juliette, 1-3 da remota, sim. Objeto 6728, solas 29, direita 1219. Direita 1219, etc. Salvador, boa noite, objeto 6728, livrou para a pista. 6728, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 6728. Alô, Salvador, muito boa noite, é o TAN 3603, autorização para Guarulhos, frente da informação MISC. Boa noite, 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, via Persolu 16, saída da Euleda Bridge. Decolada no zero, curva direita, controle 120.8, aciona 5065, coteja. Mal código transponder. 5065. Motorizado, nível 340 para Guarulhos, pela Uber do Sulu 16, decola na saída Leda, decola na saída Dael, Leda, Bridge, controle em 1208 e o transponder em 5065, é o TAN 3603. Protegimento connection para pushback acionamento. Já estamos prontos para início de pushback e acionamento. Autorizado, no portão 612, chamo para o táxi. Chamada para o táxi, Altan 3603. 6728, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette, 44, 572. Estabilizou, tirei 62 e 2. Estou 18, decimal 62. 26, amor. Salvador, boa noite, tirei 62 e 2 estabilizado. 3 com informação de veículo, Renato Brasília, posição 03. Nome 13, autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17. Saída Arbor, Elefa, Orrito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5067, proteja. São 360 aprovado para Brasília, via Perzulu 17, decola com perfil Arbor, transição Elefa, e depois vai ao Orrito, decola da 10 com curva direita. Controle Pena 20, decimal 8, com transponder 5067, é o 16, 16. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Reportará. O Salvador, muito boa noite, gol no 885, informação que tem autorização Guarulhos. No 885, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5071, no coteja. Autorizado 360 para Guarulhos, a Perzulu 16, da Euleda Bridge. 1208, 5071. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Camarada, no gate 9. Azul 4070, boa noite, com informação Whisky, passa 180 para 170. Azul 4070, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Marin, altímetro no 020. 050 no 020, o Azul 4070 na subida Marin. Quando precisa, gostaríamos de aprovar a Duna. Autorizado, direto Duna. Ok, e a velocidade está liberada, 4070? A critério. Muito obrigado, senhor. 03, verifique, recebemos a transmissão muito baixa, quase inaudível. Portanto, 3603, pronto para visitar com o POB de 160, autonomia de 3 horas e 38, alternando o galeão. 2160 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Projetado 1 no 020, táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, da 1-0, torre 186, é o TAM 3603. C2-1-2, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, é 2-1-2. Salvador, o TAM 3603, está pronto no ponto de espera da cabeceira 1-0. TAM 3603, autorizado a alinhar e decolar o vento 1-40 graus 9 nós. E decola o TAM 3603. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Papá Hotel Delta, estabilizado no curso do lote. Papá Hotel Delta, boa noite, continue a aproximação, guarda-pista livre. A intenção é no externo cancelar e com base pela direita para 97, pousar na 97, se for possível. Copiado, Papa Hotel Delta. Então, continue na aproximação, só aguardando a modificação da regra de voo para prosseguir visual para 17. Positivo. Está autorizado, sinal ILS, que é com ele. Desça para 3 no pés, altímetro 1020. 3000 ajustado em 0020, da 3662. Passando externo, ainda com o trem em cima, proponho cancelamento e base pela direita no 7. Papa Hotel Delta modificou aos 4-0, então prossegue o circuito de tráfego à direita, só me girando base para a final da 1-7. Chamarei na base para a 1-7, Papa Hotel Delta. O TAM 3603. O Papa Hotel Delta, livre pouso 17, vento 150 graus, 11 nós, confirmando o trem. baixado e travado. Salvador, é o TAM 3603? TAM 3603, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. 340 na saída da EL, após Leda e Bridge, o TAM 3603. Capitão Mike Bravian, controle. Tango Mike Bravo de forma, mantém condições visuais. Altemos em Salvador 020. Sargento, Papa Tango Mike Bravo Yankee, mantém condições visuais no 1500 pés. Altímetro no 020, reporte passando através do Veracruz. Confirmando o PLP-02. Para o pushback, está na meta 03. Autorizado, chama para o táxi. É 4-3 de táxi, no meio 1-3. Obrigado, o Mike Echo Delta, backtrack autorizado. Prossegue então até a bata, também pista livre. Pista no 0, pista no 7. Ele será informado à torre. Boa noite, o Xanel 6310, está da informação, Tango. Xanel 6310, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mário, altímetro no 020. Reduz a velocidade 230 mais. Fazendo 230, do Xanel 6080, só retificando a informação, é o Whisky, o Xanel 6310. Certo. Mike Bravo Uniforme, reautorizado, descida para 3 mil pés, altímetro no 020. Boa noite. Alô, gol no meio no 3. Prossiga. Ô, Saulo, a gente acabou de iniciar o pushback aqui. A gente estaria próximo pro táxi, porém tem um passageiro que quer desembarcar da nossa aeronave. A gente pode retornar pra posição 03? Você poderia coordenar isso pra gente? Com certeza, aguarde. Para o pushback de acionamento, gol no 8-8-5-29. Autorizado no 85, chama para o táxi. Já se matou no 85. Identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari, altímetro no 020, e nesse redução 230 mais. Poxa, nível 70 autorizado, na chegada Mari está 3852. Por gentileza, pode informar o 6310 da Oceanero o número na aproximação? Número 4. Ok, obrigado. Afirmo. Mike Bravo Yankee, confirme estacionado modo Charlie, estou sem informação de altimetria. Ok, confirme agora para o Mike Bravo Yankee, então passou através de Veracruz. Ainda negativo modo Charlie, mantenho no meio 500 pés, reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Reporte para Paripe. Dois, tráfego 10 horas 3 milhas, mantendo no 1500 pés no corredor Veracruz, sem indicação de altimetria. Tipo Eco 21. Eco 121. 3662, Yankee. Patango Mike Bravo Yankee, voa em condições visuais na proa 050. 050, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, agora sim, recebe informação chamando o Charlie. Um no meio, 500 pés. Mike Bravo Yankee. Azul 4070, agora torre 118, decimal 612. 8612, obrigado. Pan 3662, autorizada final do procedimento LS X-Way, desceu para 2000 pés, altimetro no 020, reporte estabilizado. 2000 cruzeiro estabilizado, X-Way, outra 3662. Nós, segue o trem. Ok, 4070 está com os três trens baixados travados. Copiado. Perigoso, pistão zero. 3603, chama agora o centro Recife. 125.1, alterna 133.25. 251, alterna 133.25, é o TAN 3603. Tango Mike Bravo, informa a velocidade de cara. 220. Para o táxi do Gol no 885, estamos com 142 de POB, 3 horas mais 48 minutos, alternando o Galeão. Não, 25 não, não dá não. 1142 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Vive táxi aí, Pátio Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, do Laço Matou 1186, gol no 885. Aqui, obrigado. Mike Bravo, não pode conseguir manter a velocidade até o marcador externo? Ah, com certeza, mantém até o marcador. Certo. No meia, pronto para a cópia? Está pronto para a cópia, 5-2 no meio. Autorizado Aracaju, nível 1-70, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-0-7-7, coteja. Autorizado 1-70 para Aracaju, Golf 677, perfil Puca, transição Aracaju, controle 1-2-0-8. E o transponder 5077, 352 no meio. Estratégia correto, chama para pushback, sonamento. Não, 52.